Peter Pan. Vem com Fortiori. Era amizade, virou amor. Bateu saudade, você voltou. Desde o primeiro dia estava escrito na sua testa o quanto me queria. Fui calculista, te dei valor. Joguei a isca, você puxou. Desde o primeiro dia eu já te queria e só você não via. Será que é sorte ou coisa do outro mundo? Destino ou acaso, quem sabe seja tudo isso junto. Alguém lá em cima quis a gente junto. Anjo sem asa, encomenda do céu diretamente pra mim. Fico sem graça quando me olha assim, quando me olha assim. Anjo sem asa, encomenda do céu diretamente pra mim. Fico sem graça quando me olha assim, quando me olha assim. Vem pro Peter Pan. Não me olhe desse jeito não, minha filha. Ah, você fica apaixonado. Vem pro Peter Pan. Vem com Fortiori. Será que é sorte ou coisa do outro mundo? Destino ou acaso, ou quem sabe seja tudo isso junto. Alguém lá em cima quis a gente junto. Anjo sem asa, encomenda do céu diretamente pra mim. Fico sem graça quando me olha assim, quando me olha assim. Anjo sem asa, encomenda do céu diretamente pra mim. Fico sem graça quando me olha assim, quando